Jesus entrava nas cidades com o propósito, como estratégia de ministrar o evangelho. Em Mateus 10, leia lá comigo, capítulo 10 de Mateus, no versículo 18, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus está dizendo que os seus discípulos, veja no iniciozinho do capítulo 10, que é uma palavra de Jesus a quem? Aos seus discípulos. Jesus estava dizendo, preste atenção, se você é meu discípulo, você vai andar de cidade em cidade como eu tenho andado. A cidade tem uma importância, preocupe-se com a cidade. Segundo, se você é meu discípulo, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Quem são os governadores e os reis da nossa cidade, irmão? Se a gente pensar na palavra rei, só no entendimento limitado, nós vamos dizer no Brasil não tem rei. É só lá Inglaterra, Suíça, alguns países lá da África também têm os seus reis. Mas a palavra do Senhor, ela é clara, são aqueles que nos governam. Os que nos governam, o Senhor diz assim, meus discípulos, eu vou conduzir vocês até os que governam a cidade, até os que governam a nação. Veja também em Lucas, de novo, no capítulo 12, vai exercitando a Bíblia, irmão, manuseando a Bíblia cada dia mais. Lucas 12, verso 11, diz assim: quando vos conduzirem às sinagogas e aos governadores e autoridades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que devereis dizer. O que é que Jesus está mostrando para os seus discípulos? Que há uma ação dos seus discípulos, da igreja, na cidade, diante dos reis, dos governadores e das autoridades. Isso é real, é a palavra do Senhor. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 19 de Lucas, nós lemos, versículo 17, respondeu-lhe, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Diga comigo, sobre 10 cidades terás autoridade. Irmão, a igreja como corpo de Cristo é a agência do reino de Cristo na terra. Não é o reino de Satanás, não é o reino do Império Romano, do Império Grego, do Império Persa, do Império Babilônico, não é o reino do Império de Bush, do Império de Lula, não é o reino do Império de homem algum que prevalece, é o reino de Jesus Cristo. Ah, mas é porque Satanás... Não é o reino de Satanás que impera. Quem domina sobre tudo e sobre todos é o reino de Jesus Cristo. E nós somos discípulos de Jesus. Precisamos pedir ao Senhor, põe a sua mão aqui, ó, sobre a sua testa. Fala assim, Senhor Jesus, abre a minha mente, o meu entendimento, o meu espírito, para que eu veja quem eu sou, porque eu sou um agente espiritual do teu reino. Nesta cidade, o Senhor Jesus andava pelas cidades e fez questão de dizer cidades, O Senhor Jesus disse aos discípulos: olha, vocês serão apresentados às autoridades. O Senhor Jesus fez questão de dizer: não se preocupem, eu vou derramar unção sobre vocês na hora que vocês estiverem diante das autoridades. O Senhor está nos ensinando que há um poder dele na vida, no corpo de Cristo, na vida de cada membro do corpo de Cristo, para agir na cidade. E agora o Senhor vem no capítulo 19 e diz assim: veja bem, aqueles que têm talentos, eu dei talentos aos homens, e aqueles que com seus talentos prosperam, eu vou colocar com autoridade sobre cidades. Diga comigo: o Senhor Jesus me deu autoridade sobre cidades. Em Atos, veja em Atos, no capítulo 8. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Atos capítulo 8, verso 8 diz assim: havia grande alegria naquela. Diga comigo: havia grande alegria naquela cidade. Irmão, aonde é que nós moramos? Numa cidade. Não, eu não moro numa cidade, eu moro no interior, moro lá na fazenda. Pode ser chamado de aldeia. Deu na mesma. Nós moramos numa cidade. De onde vem o nosso sustento? Vem de fora? Tem um governo estrangeiro que te manda dólares na sua conta? De onde vem o seu sustento? Desta cidade. Aonde que nós compramos, comemos, vendemos, andamos, saímos, moramos? Na nossa cidade. Esse é o nosso ambiente 24 horas por dia, a nossa cidade. Agora veja bem, o Senhor diz que naquela cidade havia muita alegria. Se eu vivo aqui, se muita coisa da minha vida terrena flui da minha cidade, se a minha cidade for um lugar de tristeza, eu não terei como viver bem. Mas se a minha cidade for um lugar de alegria, eu terei como viver bem. O Senhor está nos mostrando isso. Temos autoridade sobre a cidade, temos autoridade sobre os governadores, sobre aqueles que dirigem. A unção do Senhor pode estar sobre nós. Temos uma missão de Deus na nossa cidade e somos nós, a Igreja de Jesus Cristo na terra, que vai fazer com que uma cidade seja um lugar de alegria, irmão. Se olhamos o contexto do versículo 8, nós vamos ver, primeiro, Paulo fazendo aquela arruaça toda, assolando a igreja, entrando na casa, arrastando os homens. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, versículo 4, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Diga comigo: anunciando a palavra. Anunciando a palavra onde? Na cidade. As multidões unanimemente prestavam atenção, Filipe pregava o evangelho, ouviam que viam os sinais, os espíritos imundos saíam, muitos eram libertos, clamando em outra voz, os paralíticos e coxos eram curados. A cidade estava vendo a palavra de Deus sendo proclamada. Estudamos semana passada sobre a palavra profética, movendo na palavra profética, a igreja proclamava a palavra profética, as vidas eram salvas, libertas, transformadas, e qual que era um dos resultados? Havia alegria na cidade. Isso é bíblico, isso está aqui. Capítulo 17 de Atos, versículo 16, que é o versículo que estudamos na outra ministração, que é a primeira parte desse tema, a missão da igreja na cidade. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo o quê? A cidade entregue à idolatria. Já não é mais uma cidade alegre, cheia da palavra de Deus e dos milagres de Deus. É uma cidade, Atenas, agora cheia de idolatria. Isso gerava tristeza no coração de Paulo.